águas paradas de calma, que demonstram poesia em tudo. Sinto um turbilhão em minha alma, que às vezes quase fico mudo, contemplando esta bela paisagem que conforta o meu coração. Sobre as águas eu vejo a imagem de quem deu-me esta solidão. Nestas águas tranquila e serena é a causa da minha paixão. Estas águas roubou-me a morena que foi dona do meu coração. Ela remava, hoje dorme no fundo das águas. A mulher que eu mais adorava, hoje é a razão desta mágoa. Toda noite em grande agonia, adormeço chorando de dor, recordando as juras que um dia ela fez ao me dar seu amor. Hoje ela está junto de Deus, me espera quando eu chegar, e os lábios que já foram